Ramadan. Controle Salvador, Banda 099, Giro 600, Nadael. Boa noite. Salvador 306 está passando 1000 pés na subida. Se quiser na saída, ponta azul 4306. Salvador, boa noite, Gol 1971. Na saída da El, Gol 1971. na Serra Mar. Controle Salvador, Lima Serra Papá, decolado 03 na Fuca.